acabou com a minha vida. Agora só peço justiça. Seu juiz, prisão perpétua pra ela é pouco. Por esse amor quase que morro. Caí em uma depressão. Seu juiz, se ela falar que eu sou mentiroso, as digitais ela estão no meu corpo. Essa mulher roubou meu coração. Me entreguei de corpo, alma e coração. Mas tudo foi só ilusão. Ela falava que me amava, mas a mentira era o forte dela. E no shopping que foi surreal, quando a criança ali nos viu, chamando ela de mamãe, jogou nos braços dela. Aquilo pra mim foi fatal. Assassinou a minha vida. Agora só peço justiça. Seu juiz, prisão perpétua pra ela é pouco. Por esse amor quase que morro. Caí em uma depressão. Seu juiz, se ela falar que eu sou mentiroso, as digitais dela estão no meu corpo. Essa mulher roubou meu coração. Seu juiz, prisão perpétua pra ela é pouco. Por esse amor quase que morro. Caí em uma depressão. Seu juiz, se ela falar que eu sou mentiroso, as digitais dela estão no meu corpo. Essa mulher roubou meu coração. Queria tanto que você me olhasse diferente, que eu invejo e você passasse a ser a gente. Queria colocar no Face relacionamento sério, mostrar pra todo mundo quanto que eu te quero. Por favor, me desculpa, mas eu não consigo te ver de outra forma que não seja como um amigo, um confidente, alguém com quem possa contar nas horas boas e ruins, sempre vai estar lá. Às vezes tão triste eu fico por não sentir a mesma coisa por ti, baby. Quero ser bem mais que uma amiga, se me der uma chance eu te faço sentir o que nunca senti antes. Só peço uma chance pra te dar. Meu amor é um diamante que guardei a sério. Sucesso! Coisa por ti, baby. Quero ser bem mais que uma amiga. Se me der uma chance, eu te faço sentir o que nunca senti antes. Só peço uma chance pra te dar. Meu amor é um diamante que guardei as sete chaves pra te dar o que nunca senti antes. Só peço uma chance pra te dar. Meu amor é um DJ Nem das Produções de Ipuaraci. Só toca sucesso. Amando pela primeira vez, meu olhar tão vago, mas no seu fixei. Senti algo muito lindo,

Mônica Chavalier, a rainha da sofrência. DJ Ney de Guaraci! O que faço sem você, não sei. Com teus carinhos me apeguei. Vida, o meu mundo não é nada sem você. Você já faz parte de mim, meu começo, meio e fim. Contigo eu sonhei, hoje é tão real nosso amor. Foi Deus quem te trouxe pra mim. Passei a minha vida assim. O meu doce encanto, eu te amo tanto. Chego a esquecer de mim. Minha vida sem você desnorteia. Os meus dias sem você se invagueiam. Minhas noites sem você se incendeiam. Com teu prazer, nosso amor é um amor sem fim. Como eu amo meu amor, amar você. Em minha vida eu vou sempre querer o teu prazer. Pra vida inteira, pra vida inteira, pra vida inteira, pra vida inteira. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. O que faço sem você, não sei. Com teus carinhos me apeguei. Vida, o meu mundo não é nada sem você. Você já faz parte de mim, meu começo, meio e fim. Contigo eu sonhei, hoje é tão real nosso amor. Foi Deus quem te trouxe pra mim. Passei a minha vida assim. O meu doce encanto, eu te amo tanto. Chego a esquecer de mim. Minha vida sem você desnorteia. Os meus dias sem você se invagueiam. Minhas noites sem você se incendeiam. Com teu prazer, nosso amor é um amor sem fim. Como eu amo meu amor, amar você. Em minha vida eu vou sempre querer o teu prazer. Pra vida inteira, pra vida inteira. Como é que é? Pra vida inteira. DJ Nem das Produções de Iguaraci. Como eu queria deixar de te amar, esquecer a magia desse teu olhar. Não pensar que eu te quero ao meu lado. Poder apagar todo o meu passado. Em ti e deixa morrer esse amor dentro de mim, mas meu coração não sabe mentir, e a verdade é que eu sou louca por ti. O que será de mim sem teu amor? Meu Deus, que sofrimento. O que será de mim sem teus beijos? Sinto que estou morrendo. Não há mais nada depois de ti. O que será de mim se longe de ti? Sinto que não vivo. O que será de mim se não estás aqui? É meu pior castigo. Tudo é nada depois de ti. O que será de mim? Como é que é? Banda, Kine e DJ Marcelo.